Bom dia, pessoal. Hoje a gente realmente entra no texto e nos textos que começam a aumentar o significado, né, dessa semana na qual a gente celebra o Pentecostes. Bom, são três textos que apontam para um aspecto que eu acho que era bem interessante a gente abordar. Se você olhar nesses três textos, a gente vê uma descrição de Deus como um soberano, como aquilo que a gente já falou, aquele que inicia o processo, aquele que nos chama para perto de si, aquele que nos livra e nos resgata. E essa relação de soberania de Deus, de iniciativa de Deus, tem uma característica a qual eu queria chamar a atenção hoje. Sempre foi da vontade de Deus revelada na Bíblia fazer da gente um povo. A gente tem uma diversidade fabulosa na espécie humana, de jeitos, de peles, de vozes, de temperamentos. Nós somos realmente uma expressão riquíssima da imagem e semelhança de Deus. Mas só tem um jeito da gente realmente vislumbrar a complexidade e beleza de Deus. Quando a gente pega toda essa variedade que existe na espécie humana e consegue olhá-la como um todo. Nenhum ser humano reflete individualmente toda a imagem e semelhança de Deus. Mesmo um casal, um homem e uma mulher, nas suas inúmeras diferenças de gênero, de sexo, de maneira de ser, nenhum deles reflete em si a experiência do que é Deus. Mas quando a gente, homens e mulheres dispersos nesse mundo com toda essa variedade, somos olhados, é como se cada um contivesse um pequeno pedaço dessa imagem e semelhança de Deus, e que pode sim se expressar quando a gente olha a humanidade como um todo. Bom, mas nós temos um probleminha. A gente tem uma enorme dificuldade de conviver, de estar como um em torno de Deus e em relação com Deus. A gente, quando se une, seja um casal, seja um grupo pequeno, seja uma vila, um povo, uma nação, infelizmente a nossa história, principalmente nos últimos 10 mil anos, é uma história de guerra, de dissensão, de desavença, que se traduz nessas enormes desavenças entre os povos, mas que se traduz numa incapacidade de falar e de ouvir entre eu e você, entre marido e mulher, entre pai e filho. A gente não se entende. Bom, a proposta de Deus diz respeito a que esse entendimento entre homem e mulher, entre mais velho e mais novo, entre pai e filho, entre vizinhos, entre pessoas, entre uma vila e entre as nações, seja sempre fruto e originado na intermediação de um terceiro elemento entre as duas partes que têm essa desavença ou esse desacordo. Nós fomos criados de tal forma de que qualquer possibilidade de que a gente fique perto um do outro, sem a intermediação de Deus, sem esse terceiro elemento, tende a nos colocar em destinos opostos. Se você tem muita dúvida sobre isso, você dá uma olhada na quantidade de divórcio da nossa sociedade, de desavença entre pais e filhos, de desavença entre colegas de trabalho, de dificuldades relacionais infinitas. Eu vou te quase apostar que pelo menos 50, 60% do seu tempo você está envolvido com algum tipo de técnica ou maneira de escapar ou de conviver com essas desavenças. A gente costuma dizer que um casamento cristão, por exemplo, a tendência de um casamento verdadeiramente cristão, e por favor, não me confunda, não estou falando de casamento religioso. Estou falando do princípio de casamento que a gente advoga como cristãos. É um casamento sempre a três, em que os dois que formam o casal ou o par estão igualmente submetidos à soberania de Deus. Daí que, no aparecimento de uma desavença, de um desacordo, ambos estão acordados previamente em submeter a Deus, aos seus princípios, aos seus valores, àquilo que ele ordena, à sua vontade, qualquer que seja desavença. Assim, eu posso estar completamente longe e ter um ponto de vista oposto ao da minha esposa, mas ambos estamos de acordo que submetemos o meu ponto de vista e o dela a Deus. E aí, ali diante dele, a gente encontra unidade. Bom, Deus é assim o grande elemento catalisador, não só dos casais, mas das famílias, das vilas, dos ajuntamentos, das equipes de trabalho. Ou seja, quando tem um problema com você, meu irmão, fala assim: o que Deus acha disso? Se ambos estamos submetidos a Deus como rei, acabou o nosso problema. Acabou o biquinho, acabou a desavença de trabalho. Bom, a história que a gente vê hoje é uma história que mostra no Salmo esse Deus soberano, a gente vai voltar a explorar isso amanhã, que mostra no texto do Velho Testamento Deus chamando para si, resgatando um povo para fazer o seu povo, para fazer, olha, eu quero fazer de vocês sacerdotes, pessoas que possam mostrar para o mundo esse caminho de volta, mas que mostra sobretudo um dos momentos do Pentecostes, talvez o mais interessante, que é o momento no qual o Espírito Santo inaugura o seu ministério na igreja, onde fisicamente são vistas labaredas de fogo sobre a cabeça das pessoas, onde aparece um troço meio Spielbergiano aí nessa cena, mas que acontece um fenômeno em que esses que estavam reunidos no cenáculo começam a se comunicar em outros idiomas, em outras línguas. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, ó. Todo e qualquer blá blá blá sobre falar alguma coisa que não entende é uma flagrante afronta ao texto bíblico. Porque o que que é o Pentecostes e esse fato dos caras começarem a falar em outros idiomas e ao saírem dali se comunicar com os inúmeros peregrinos que estavam em Jerusalém para aquela festa de Pentecostes, as pessoas relatam: peraí, a gente está se ouvindo na nossa própria língua. Esses caras todos aqui, que são galileus, estão falando nos nossos idiomas de origem. Eu consigo ser entendido e entender. Ora, o Pentecostes é, em última análise, o contraponto de uma outra história que acontece no Velho Testamento. Quando o homem e a mulher se rebelam contra Deus, a consequência natural é a invenção do modo de produção que vai causar luta e guerra, e na sequência uma tentativa de se unir em torno de um projeto antropocêntrico traduzido na imagem da Torre de Babel. O que acontece na Torre de Babel? Ali tem uma história em que as pessoas começam a construir uma torre para tentar chegar ao céu. Hoje nós estamos cheio delas nas cidades, né? Começa a produzir essa tentativa de catalisar e unir todo mundo num único lugar, falando uma única língua. E esse processo, esse projeto de um homem, de Nimrod, egoístico, antropocêntrico, vaidoso, ele acaba gerando a desavença entre as pessoas e é a história que explica a diversidade de línguas. E as pessoas passaram a não se entender. Esse é o ponto da história da Torre de Babel. Um projeto autoritário, piramidal, de cima para baixo, vaidoso e que gera como consequência o fato de que as pessoas não se entendem, não falam mais o mesmo idioma. E isso as divide, as pessoas se espalham a partir dessa torre e nunca mais, depois dessa história, logicamente uma metáfora, uma parábola, uma simplificação do processo, as pessoas passam a não se entender. O que é o Pentecostes? O Pentecostes é o inverso da Torre de Babel. Nós que viemos de origens diferentes, histórias, culturas, povos, línguas, nações diferentes, em Deus e por intermédio de Deus e por meio da ação dele, passamos a ser compreendidos e a compreender. Por isso, o milagre maior do Espírito Santo é um milagre traduzido nesse dom de diversos idiomas distribuídos naquele momento e o dom de ouvidos prontos a ouvir, que acontece também naquele momento, uma ação de Deus, ou seja, pessoas distantes se aproximam porque podem se entender. O ponto mais fundamental e humano do Pentecostes, da ação do Espírito Santo em nossa vida, traduz-se exatamente por a gente poder se entender. Marido e mulher, pai e filho, amigos, companheiros de trabalho, que por meio de Deus passam a se compreender. No dia de hoje eu queria te convidar a você olhar as pessoas com quem você tem eternos e permanentes desacordos, problemas de relacionamento, dificuldade para falar, seja sua esposa, seu marido, seu filho, seu companheiro de trabalho, a pessoa com quem você está, a gente aqui na mesa, qualquer desavença que tem, olhar para o outro através dos olhos de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Se o Pentecostes aconteceu na sua vida, ou pode acontecer, o principal é você olhar para o outro e convidar esse outro, e ao mesmo tempo ser convidado por esse outro, a submeter o seu ponto de vista, a sua maneira de falar, o seu modo de ver o mundo a Deus. Porque quando nós dois, eu e você, estamos em desacordo ou temos em pontos de vista diferentes, mas decidimos mutuamente nos encaminharmos para um mesmo ponto, e esse ponto é um terceiro ponto, que não é nem o meu nem o seu, mas é o de Deus, vai acontecer que nós vamos ser transformados, nós vamos nos relacionar um com o outro, e nós vamos mudar. E vamos chegar a um ponto de acordo. A gente vai ouvir e vai ser ouvido. E o que vai sair daí é muito maior e mais diverso do que a bobagem com a qual eu me pegava. Quero dizer, então, sendo prático, que você busque a sua esposa, o seu marido, o seu filho, seu amigo, seu companheiro, a pessoa com quem você está do lado, senta junto e fala: olha, me desculpa. E convida. Cara, vamos buscar, em vez da gente usar essa palavra maldita, eu acho, que é o que nos divide, é o eu acho. Eu queria te ouvir. E eu queria que você me ouvisse. Mas não para te convencer. Não para que você passe para o meu lado ou eu passe para o seu. Mas vamos submeter o que eu acho e o que você acha ao perguntar o que Deus quer, qual é a sua vontade, o que ele tem no seu coração. E vamos partir para essa conversa submetidos a buscar a vontade de Deus. O Pentecostes nada mais é do que isso: reconhecer Deus como rei, como soberano, como diz o Salmo. Se dispor a ser dele povo, ser dele laos, né, como se fala em grego, ser dele propriedade, e submeter o meu eu acho e o seu eu acho à revelação e à vontade de Deus. Quando a gente passa a ter casamentos a três, relações entre pais e filhos que sejam a três, relações de trabalho que sejam a três, relações entre povos que sejam a três, a gente vai poder dizer como salvo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque é o senhorio de Deus que faz toda a diferença e que faz você, eu e todo mundo virar um povo, porque não sou mais eu achando e você achando e brigando para impor a minha voz, o meu som, a minha palavra, o meu jeito a você ou você a mim. Mas é um coração perdoado e disposto a perdoar, submetido ao mesmo Senhor que nos pode fazer de muitos, um só. Que seu casamento seja restaurado. Que sua amizade seja restaurada. Que a relação com seu filho, com a sua filha seja restaurada. E com seu pai também. Com a sua mãe também. que as relações entre os amigos possam ser refeitas, que as suas relações de trabalho sejam transformadas pelo simples fato de ambos os lados submeterem-se à vontade, ao amor e ao domínio e ao reinado de Deus. Eu te garanto que aí sim você vai começar a experimentar qual seja a boa, verdadeira, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Abraço.